Confinado um movimento sem nenhum espaço. Confinado ao gueto pela elite discriminado. Hoje estamos em todas as classes sociais. TVs, revistas, rádios e jornais. As grandes emissoras põem no horário nobre o hip hop em seus programas pra ganhar ibope. A globalização fez nosso movimento crescer. Já é possível um sucesso na mídia sem se vender. Mercado independente está a todo vapor. O sonho de gravar pra muitos se realizou. O que pra muitos no passado era impossível, hoje com nosso esforço é possível de ser visto. Gravadoras e revistas especializadas, grifes que divulgam nossas marcas. Tapa de mão aberta em quem não acreditava que o hip hop prosperaria aqui no Brasa. 20 anos de estrada, nos quatro cantos do Brasa. Hip hop se espalha. Tapa de mão aberta em quem não acreditava. 20 anos de estrada, nos quatro cantos do Brasa. Hip hop se espalha. Tapa de mão aberta em quem não acreditava. A gente representa quando canta, quando rima, quando chega. Seja onde for ouvindo a voz da consciência. É uma busca infinita num jogo de contradições que arrasta multidões pra completar nossas missões. Hip hop, um tapa de mão aberta. Uma cultura de excluídos que pra muitos não interessa. Diga de passagem, a mídia viu em nós o comércio. Não é retrocesso, mas ainda é muito lerdo. A culpa é nossa por falta de autoestrutura. Mas o que não perdemos é a vontade nessa porra e nessa luta. Somos cabeça dura, nunca tivemos união. Foram-se posses, bancas, jamais ficaremos no chão. Aqui um xinga o outro, fala com o outro, canta com o outro, grava com o outro. Movimento pequeno de radicais e de loucos. Demorei pra entender que a união pode construir. Que se criticar o outro, talvez ele nem possa subir. 20 anos de estrada, nos quatro cantos do Brasa. Hip hop se espalha. Tapa de mão aberta e quem não acreditava. 20 anos de estrada, nos quatro cantos do Brasa. Hip hop se espalha. Tapa de mão aberta em quem não acreditava. Anos de luta e dedicação à cultura. Hip hop há duas décadas abala estruturas. Derruba tabus em uma sociedade injusta. Traz à tona o talento e os ideais das ruas. Voz de uma juventude excluída, mas decidida a lutar por tudo em que acredita. Buscando melhorias pra mim e sua vida. Suor e sangue derramados em prol da periferia. Microfones, picapes, um tablado e sprays. Quatro elementos mostrando o que o gueto tem vez. Bancas e posses espalhadas pelo Brasa. Desenvolvendo projetos e ações comunitárias. Tapa de mão aberta na face do sistema. Cultura hip hop transpondo barreiras. A nossa ascensão depende da nossa união. Pra que toda a nossa luta não seja em vão. 20 anos de estrada, nos quatro cantos do Brasa. Hip hop se espalha. Tapa de mão aberta em quem não acreditava. 20 anos de estrada, nos quatro cantos do Brasa. Hip hop se espalha. Tapa de mão aberta em quem não acreditava.